E bem-vindas ao canal Technical Wang, podcast criado para discutir sobre tecnologias livres. Eu sou Edvânia do Carmo, discente do curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Ibirité. E hoje, acompanhada das minhas colegas de classe, Viviane Rosana e Valdenice Ramos, vamos falar sobre tecnologias livres, como software livre, filosofia, as quatro liberdades e os demais assuntos incluídos nesse contexto. E para começarmos, falaremos um pouco sobre reflexões de Sérgio Amadeu, um dos principais colaboradores no assunto acerca de tecnologias livres. Sérgio Amadeu da Silveira é professor adjunto da Universidade Federal do ABC. No texto Coletivos Tecnológicos e a Produção Colaborativa entre Pares, publicado no livro Abordagem em Ciência, Tecnologia e Sociedade, conta como surgiu o pensamento de software livre, apresentando a maneira com que funciona o pensamento e colocando para o leitor os benefícios dessa cultura. Cita alguns exemplos de software livre que têm sucesso mundial, como o Linux, e coloca como vantagem a melhoria rotineira desse tipo de software. Enquanto o software não colaborativo tem uma equipe fechada e enxuta para desenvolver e melhorar o software em questão, o software livre tem o mundo inteiro para colaborar com possíveis melhorias, agregando conhecimento de uma gama de programadores muito maior, fazendo as melhorias serem contínuas. O autor dá grande ênfase ao conhecimento que as pessoas irão adquirir tendo acesso aos códigos-fontes do software e não se ele será vendido. É citado também, no texto, a comparação do processo colaborativo para o desenvolvimento de programas de computador, produção entre pares, com um bazar barulhento, onde todos têm voz para colaborar com o desenvolvimento, enquanto os softwares comerciais seriam silenciosas catedrais que não abrem espaço para mais pessoas participarem do seu desenvolvimento. Sérgio, nesse mesmo texto, expõe ao leitor uma visão da cultura hacker, de modo a apresentar suas finalidades, objetivos, processo, o qual funciona essa cultura e qual influencia esse movimento tem para com o desenvolvimento do software livre. Explica como os hackers combatem o bloqueio ao conhecimento e defende uma liberdade do fluxo de informações, tendo como prioridade a circulação livre do conhecimento para qualquer pessoa ter acesso. Amadeu chama atenção para a importância de se debater a questão da propriedade intelectual, pois ela não colabora com a disseminação de conhecimento de forma livre. Mas o que seria software livre? Define-se por software livre todo aquele programa de computador que é disponibilizado e pode ser executado de forma livre, copiado, modificado e redistribuído, sem que haja a necessidade da autorização de seu proprietário para isso. A liberdade de usar um software livre abrange qualquer tipo de pessoa ou organização, em qualquer sistema computacional ou ainda qualquer tipo de trabalho, não sendo necessário comunicar o uso a nenhuma entidade específica. Alguns exemplos de software livre para uso pessoal são Linux, sistema operacional GNU Linux, TGIMP, editor de imagens, Mozilla Firefox, navegador web, entre outros. Bom dia, meu nome é Valdenice e eu acho importante fazer uma observação no debate, que sempre questionamos qual é o grande problema da tecnologia e há uma grande queixa sobre roubo de dados, vício em tecnologia, fake news e a grande influência nas eleições. Mas é preciso questionar, será que existe algo na raiz de todos esses problemas que faz com que esses fatores ocorram de uma vez? Com certeza, podemos identificar que há uma má conduta nas grandes empresas de tecnologia. Por outro lado, temos o software livre. A filosofia do software livre significa oferecer um sistema operacional que disponibiliza ao usuário a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, modificar e melhorar aquele software. É importante frisar que o termo livre não significa grátis, mas se trata sobre a liberdade de uso e expressão do usuário. Bom dia, meu nome é Viviane Rosana. Continuando o assunto, vamos falar sobre soluções livres. As soluções livres, elas englobam vários recursos e serviços. O software livre é um dos principais, porém não seria o único meio para a democratização da informação e do conhecimento e para possibilitar a liberdade ao usuário. Alguns exemplos de software livre são software livres, licenças livres, recursos educacionais abertos, Word livre, dados abertos, entre outros. Licenças livres. Para o software ser livre, é necessário lançá-lo sob as licenças do software livre. Normalmente, utiliza-se a licença pública geral da GNU. Existem as licenças livres de direito do autor. Essas licenças são desenvolvidas pela organização Creative Commons. As licenças permitem aos licenciantes manter o direito do autor ao mesmo tempo que permite que outras pessoas copiem, distribuam e façam outro uso dos seus trabalhos. Essas licenças possuem vários níveis de permissão. As licenças livres podem ser usadas para vários tipos de trabalhos, livros, artigos, áudios, vídeos e outros. Recursos educacionais abertos, os REAs. Os recursos educacionais abertos são os materiais de ensino, pesquisa, aprendizados, suportes, que são sob licenças abertas. Os REAs podem incluir cursos completos, algumas partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisas, vídeos, teses, software e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. Vamos dar algumas sugestões de software livre. OnlyOffice, Etherpad, ClipPad, que permite a edição colaborativa de documentos similar ao Google Docs. Nextcloud oferece vários serviços e produtos como armazenamentos em nuvem, similar ao Drive da Google, e-mails e aplicativos de SMS. Jitsi é a plataforma para reuniões virtuais, substitui o Google Meet, por exemplo. Outros, Telegram, aplicativo de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Audacy, editos de áudio, Kindle Live, editor de vídeos, Liveflix e stream de filmes, como o Netflix. NewPipe, visualizador de vídeos do YouTube, só que sem anúncios. Navegador Tor. E para finalizar, sugiro as redes sociais Diáspora e Mastodon. Podemos concluir, então, que após termos estudado sobre vigilância, educação e tecnologias livres, conseguimos entender e compreender que, apesar de já fazermos o uso da internet, não tínhamos a mínima noção de como tudo funcionava. Ficamos surpresas, desde o início da disciplina, ao saber o quão valiosos são os nossos dados pessoais, que por trás de um simples aplicativo que baixamos em nossos aparelhos, somos vigiados sem ao menos perceber. Aprendemos a entender que livre não significa grátis e também que o software livres não fica na mão de uma pessoa apenas. Todo aquele que quiser pode fazer o uso, modificar e alterar para melhorar cada vez mais. Realmente foi muito enriquecedor e podemos dizer que agora possuímos algum conhecimento de como funciona e como utilizar. Entendemos, porém, que o caminho é longo, pois ainda falta muito para aprender. Porém, não somos mais ignorantes quanto ao assunto. E iremos sim buscar novas informações para estarmos atualizadas e não nos perdermos nesse processo de aprendizagem sobre as tecnologias. Obrigada por nos acompanhar no nosso podcast. E até a próxima!